Egito é a Bahia. Baiano é faraó. Atravessando o deserto do preconceito e da discriminação, no teste nativa. Nossa realidade é difícil de falar. Poucos são os motivos pra gente comemorar. A história do povo preto tentar apagar. Porém a luta de zumbi me inspira a cantar. E continuar a trajetória em busca da vitória. A marca da África no meu verso é notória. Glória se escuta das alturas. Jesus tem cabelo crespo e pele escura. Precisamos inverter a pirâmide social. Faraós do gueto pelejando contra o mal. Noite e dia, Egito é a Bahia, o nosso lugar. A burguesia não nos impedirá. És negro preto, o faraó do gueto. Cheio de charme, de virtude e de muita fé. Tua alma tem swing e tem axé. Então fica ligado e não come os migué. Nunca se entregue, age o que houver. Saia do sarcófago e mostre quem tu é. Se sabe o que quer, consegue o que quiser. Pela periferia, dá pro que der e vier. Precisamos inverter a pirâmide social. Faraós do gueto pelejando contra o mal. Noite e dia, Egito é a Bahia, o nosso lugar. A burguesia não nos impedirá. Precisamos inverter a pirâmide social. Faraós do gueto pelejando contra o mal. Noite e dia, Egito é a Bahia, o nosso lugar. A burguesia não nos impedirá.